Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a Sra. Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores deste programa. Vamos falar do sagrado e profano e procurar saber se quem pretende apagar o sagrado para dar lugar ao profano o fará por ingenuidade ou por malícia. Analisaremos a próxima viagem do Papa a Cuba. Conversaremos sobre as barrigas de aluguer. Falaremos sobre um dos livros mais vendidos no mundo e mais procurado pelos jovens. Analisaremos números dos 7 bilhões de pessoas no mundo, parte das quais nunca ouviram falar do Evangelho. Abordaremos o próximo Sínodo dos Bispos em Roma, sobre a nova evangelização, bem como o Ano da Fé, que vai ter a duração de 13 meses. A Congregação para a Doutrina da Fé fez já muitas recomendações para os bispos, sacerdotes e leigos. Vamos hoje começar a comentar algo que se vive mal nas nossas missas e que está em contradição com o magistério da Igreja. Por fim, falaremos do tema mundial das comunicações sociais e do Encontro Mundial das Famílias, que se realiza este ano em Milão. Doutora e Sr. Professor, bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite, mais uma vez, por terem disponibilizado para me acompanhar neste programa. Neste nosso primeiro encontro, 2012, eu gostava de comentar uma frase de Bento XVI, exatamente na homilia da noite de Natal. O Papa disse algo parecido com isto, que o Natal se tornou uma festa de negócios. Sentem que, de facto, o Natal é tudo menos Natal, no sentido que o Natal significa o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Salvador. O que lhes parece? Iríamos dizendo que um dia já passou, mas há pouco tempo, e o Natal não deve passar nunca, porque é uma vivência que se perpetua até ao fim dos séculos. Aconteceu na história dos homens há 2000 e tal anos, para não parar nunca mais. Estes dois mistérios, o do Natal e o da Páscoa, estão ligados e acompanham o ser humano enquanto for necessário salvá-lo. Portanto, a liturgia do Natal propriamente dita passou com a festa do batismo do Senhor. E este ano ocorreu no dia 9 deste mês ainda não vai longe. E como ainda se ouve, de alguma maneira, o uso, o eco prolongado dos sinos que chamaram a comunidade para as celebrações do nascimento do Senhor, estamos novamente a recordá-lo aqui. Oxalá as pessoas tenham descoberto, por entre os floreados natalícios que vão acontecendo por aí e que não conduzem a lado nenhum, no meio de tudo isso, as pessoas tenham descoberto o menino que nasceu para morrer por nós. O Filho de Deus que continua a nascer no coração de cada um que o queira acolher em todos os dias que passam. Mesmo os aspectos menos litúrgicos destas festas de Natal devem aproximar-nos sempre do presépio, porque o Senhor nasceu para nós, mistério da encarnação, e a ressurreição são fases ou faces da mesma moeda. E são acontecimentos salvadores qualquer deles. Portanto, não devem nunca desaparecer das nossas agendas. Natal é a entrada de Deus na história dos homens. E a Páscoa é a vitória do pecado sobre a morte. Oh, professor, desculpe lá, a minha questão não era bem essa. É a questão que o Papa diz. O Papa diz que o Natal se tornou numa festa de negócios. O que é que acha? O que é que lhe parece? Acontece isso assim exatamente quando eu disse aqui que por entre os floreados que menos litúrgicos daquelas vivências natalícias, que ao menos as pessoas tenham descoberto o menino que nasceu por nós. Portanto, só podemos pegar nisso, é que as pessoas no meio de tudo isto, que não é cristão, que não é construtivo, tenham descoberto o menino, porque ele tem, do presépio brota uma força que atinge os corações das pessoas. Eu acho que é uma coisa que o Bento XVI disse, numa dessas mensagens que ele preferiu, que para mim explica um bocadinho isso. Sobretudo pensando na mentalidade que nos rodeia socialmente falando. Cristo é a mão de Deus que nos quer salvar do mal que nos separa de Deus. E depois explicita isto. ou seja, o orgulho presunçoso do homem, o fazer concorrência a Deus, o substituir-se a Ele, o decidir o que é bem e o que é mal, ser senhor da vida e da morte. Eu acho que, aliás, quase todos os assuntos que o senhor hoje escolheu para a gente debater aqui, estão aqui entroncados nesta parte. E precisamente porque nós, o homem, hoje em dia, se quer substituir a Deus, automaticamente fica escambado no profano e deixa a divindade. Ele quer decidir o que é bem e o que é mal. E há uma mentalidade de que o bem é aquilo que dá prazer, o mal é aquilo que nos traz dificuldades. Isto leva-nos a desenvolver o profano e a tentar, por todos os meios, arranjar maneiras de nos satisfazermos fora da divindade. E depois, o Natal assinala o triunfo de Cristo, a libertação das formas de opressão, de engano, alienação e substituição. E repare, eu quando vejo a televisão com a Maia, há pessoas que sérias que lá vão perguntar, mas é esta necessidade de se alienar e de superstição, elas vivem como se Deus não existisse. Portanto, eu acho que o Papa, quando diz, fala no sagrado e no profano, nós vemos que no dia a dia, até mesmo em gente que tem responsabilidades graves, concretamente dentro da hierarquia, eu estou-me a lembrar concretamente de uma viagem em que ia um bispo e que eu esperava que houvesse missa todos os dias e não houve missa todos os dias. Quer dizer, a própria hierarquia. Com um bispo. A própria hierarquia afasta-se do religioso. É uma das coisas que eu gosto de ver é um padre a rezar dentro de uma igreja. Devia ser um exemplo para todos nós. Nós não vemos os padres na igreja a rezar. Eu acho que há uma mentalidade. Há uma alienação, como há bocado acabei de dizer, há uma alienação de que Deus está presente, que Deus nos bate à porta, que Deus nos quer salvar, e as pessoas veem só o imediato, as pessoas não veem mais longe. E o imediato, como há bocado estava a dizer, o que é bem é aquilo que me dá prazer, o que é mal é aquilo que me traz dificuldades. E, no fundo, vamos bater a outros assuntos daqui a bocado, das barrigas de aluguer, concretamente, não é? E o Papa já falou numa outra coisa que veio mudar aqui, é exatamente o relativismo. As pessoas justificam tudo. E tudo isto tem um pouco a ver com isto também, não é? Porque, professor, quando nós verificamos, por exemplo, o Natal, o que é que nós vemos? Em vez de falar de Jesus, ninguém ousa falar. Não, há uma coisa que eu acho engraçada, não sei se repararam. Já o ano passado diminuíram os... Acho piada a expressão dos enforcados nas janelas, que eram os pais natais venturados. O ano passado houve menos, e este ano também houve menos. E está a aumentar o número de meninos Jesus nas janelas. E embora é uma ínfima, são 50 mil, num país de 9 milhões, são 50 mil que já saíram. Mas eu penso, mais uma vez, a culpa é nossa, cristãos. Nós acomodamos-nos um bocadinho às situações. E aquela frase que é horrorosa, que me irrita solenemente quando a ouço, agora é assim? Não, agora não é assim, agora é assim porque nós deixamos que seja assim. Porque se a gente tivesse uma postura... E o testemunho passa por nós, leigos. Quer dizer, eu critico a hierarquia sem dúvida nenhuma, mas não tiro a responsabilidade enorme de nós leigos cristãos, que vamos à missa apenas por um ritual, e provavelmente estamos longe do que é a missa, que desconhecemos inteiramente que Deus está presente e que Deus nos quer salvar e que Deus nos bate à porta e que Deus nos pede uma resposta. O caso do que falou, dos palhaços, podemos chamar o que quisermos, portanto, com os bonecos made in China, não é? A verdade é esta, quer dizer, aquilo não tem nada a ver com o Natal. O caso do Pai Natal, não é? Que as pessoas recorrem ao Pai Natal, sei lá, eu vi até um treinador de futebol a pedir o campeonato ao Pai Natal. Ora bem, isto não tem nada a ver com o Natal, quer dizer... Os cristãos têm culpa porque depois se dizem, ai, aquele é o São Nicolau. Quer dizer, eles não combatem o Pai Natal, ainda vão ainda por cima fortalecer o Pai Natal com o São Nicolau. Agora ia até dizer mais, né? Com o São Nicolau por trás do Pai Natal. A verdade é que realmente as pessoas entram realmente no profano com uma facilidade abissal. Eu bem sei que o Natal é um mistério que é muito... É difícil compreender. Eu já tenho paz. Este Natal, então, foi quase como uma meditação diária. Quem é que teve mais fé? Foi Nossa Senhora olhar para aquele bebê? Ou somos nós diante da Eucaristia? É um mistério fantástico. É um mistério. E depois, repare que... Nós já temos provas. Nossa Senhora não tinha provas. É uma fé pura. Esta... É difícil. A questão... este profano será inocente ou será malicioso? O que é que lhes parece? Não lhe resta dúvida nenhuma que é malicioso, não me entendes? Eu, para mim, não lhe resta dúvida. Sim, e, portanto, eu creio que isto, e já não é de agora, já é de há muitos anos, que há, de facto, a ideia de transformar o sagrado em profano. Já Paulo VI falava desta situação e vivia preocupado com isto, porque as pessoas falavam muito do profano e puxavam o sagrado para o profano. Bento XVI tem apelado muitas vezes aos cristãos para que, de facto, também fujam desta situação. Ele diz que é das coisas mais terríveis que nós temos atualmente, porque tudo lembra o profano, mas isto é encaminhado pelos ateus há muitos anos, exatamente no sentido de que existir o sagrado do local onde ele está. Isto tem acontecido noutros países, está acontecendo na Europa, e isto depois leva-nos ao secularismo. E nós sabemos o que é que acontece. Portanto, o secularismo depois rejeita completamente, rejeita Deus completamente. Eu lembro de uma frase do Mário Soares aqui há uns anos, agora isto é às boadas, não é? Agora está outra vez a maçonaria no auge. Houve uma altura em que também se falou nisso. E eu lembro do Mário Soares na televisão dizer que os maçons podiam ser católicos. Até porque eles deixavam que houvesse procissões. Mas quer dizer, isso não quer dizer nada. Mas dá a ideia, é areia nos olhos das pessoas. Portanto, os bispos têm exatamente essas forças que surgem da clandestinidade, não é neste momento, mas do secretismo, lá dos escondidos no. Nisso mesmo, o secretismo, dizem que aquilo é uma coisa discreta e secreta, não sei o quê, mas o interesse deles é que as pessoas tomem, como é, a nuvem por Juno. E para eles, o profano e o sagrado é tudo o mesmo, então é melhor irmos por aqui porque é mais fácil. Claro. E já está a senhora dizia há pouco, Deus dele é o mais fácil, o imediato, o que dá prazer, etc. É mais atrativo. É mais atrativo. E a vivência da fé que brota exatamente do Evangelho que vínhamos há pouco exige compromisso. E as pessoas hoje têm muita dificuldade em se comprometer. Até mesmo a quem lida com estas situações de divórcios e casamentos e coisas assim, veem que hoje enfrenta-se o divórcio com uma naturalidade assustadora. E porquê? E gente, eu concretamente, ultimamente, não sai da cabeça uma jovem que pertenceu ao grupo de jovens, passado um ano estava divorciada. Sim. Dizia, e mais grave que isso ainda, dizia-me há tempos um sacerdote do Presbitério de Coimbra, meu amigo da Praia de Mira, dizia-me que mesmo aqueles que casam pela Igreja e que têm alguma preparação cristã para enfrentarem o matrimónio, 45% vão para o divórcio. Mas, porque quem está com essas estatísticas nas mãos... Eu sou muito, muito talvez dura demais... Com o CPM. Eu pergunto o que é que se passa no CPM. Que preparação é que se dá no CPM? Porque quando um casal de dois cristãos empenhados e envolvidos em atividades de igreja, passado um ano estão divorciados, quer dizer, se houve uma coisa muito grave, talvez o matrimónio fosse anulado, devia ser anulado. Se eles foram para o divórcio, é porque a coisa não é tão grave que justifica a anulação. E nessa altura, porquê? O casamento não pode ser anulado. Pode ser anulado se houver razões para isso. Não, anulado não. Podem é declarar anulidade. Outra coisa. Pois. Pronto, coisa anulado, neste caso é... Se não foi válido, mas é nessa linha que eu estava de investigar, vai declarar nessa anulidade. Linha que eu agora, anular o que foi válido não pode. Não, mas é nessa linha. Quer dizer, não chegou a ser válido. Os bispos foram bem claros e fizeram comunicados, inclusive o cardeal patriarca disse, não, estão em completa oposição. Não é possível ser maçom e ser católico, portanto, estão em completa oposição. Portanto, isto é para clarificar antes deste intervalo e para que ninguém... Eles não aceitam Deus, os Trindade não aceitam. Eles não aceitam a revelação, portanto, não aceitam o nosso Deus, e eles acham que alguém fez isto, claro. mas não aceitam a revelação. É um Deus racional. Portanto, estão em contradição e é a razão porque eles não podem... São uma coisa, não são outra. E agora, vou só dizer mais uma coisinha em relação aquela situação que eu estava há pouco a falar, que tem a ver com o secularismo e portanto com o profano e com o com o religioso. Portanto, o Bento XVI continua a incitar para que se façam presépios, para que tudo que é sagrado se ponha em evidência, e de facto estes estandartes que começam a aparecer e que vão substituindo de facto aqueles palhaços que aparecem nas janelas e nos varandis. Portanto, é bom que de facto nós católicos, se somos católicos e somos-lo, portanto, que passemos portanto a fazer isto. Oh meu menino Jesus, oh meu menino tão belo, onde foste a nascer, ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. Oh meu menino Jesus, não queiras menino ser, no rigor do caramelo a neve te faz gemer, a neve te faz gemer. O menino da Senhora chama pai a São José, que lhe trouxe uns sapatinhos da feira de Santo André, da feira de Santo André. O menino chora, chora, chora pelos sapatinhos, acha quem lhe dê as solas, que eu lhe darei os saltinhos, que eu lhe darei os saltinhos. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar do sagrado e do profano. Vamos de seguida analisar a próxima viagem do Papa a Cuba. Conversaremos sobre as barrigas de aluguer. Falaremos de um dos livros mais vendidos no mundo e mais procurado pelos jovens. Analisaremos os 7 bilhões de pessoas no mundo, muitas das quais nunca conheceram o Evangelho, praticamente metade. Abordaremos, se o tempo nos permitir, a nova evangelização, o ano da fé, o Concílio Vaticano II e outra das recomendações, que é o Catecismo da Igreja Católica para este ano, para este ano da fé. Soutora e Sr. Professor Amadeu, estavam a falar há pouco do matrimónio. Não sei se de facto querem continuar por aí ou se começamos a falar da próxima viagem do Papa a Cuba. Eu acho que é tudo tão interligado que acho que pode continuar, não é? Podemos continuar? Eu acho que sim. Então, Porque só há de corrigir, quer dizer, é uma questão de expressão, quando eu disse o casamento anulado, claro que o casamento não é anulado, é declarado nulo, portanto não existiu, não se pôde anular, né? É nessa linha que, mas quer dizer, foi uma má expressão da língua portuguesa. Se o casamento, se o matrimónio validamente celebrado pudesse ser anulado, talvez hoje a Inglaterra fosse católica, e como se sabe, deixou de ser porque certo, o Papa não anulou o matrimónio de Henrique VIII. Não, foi a má expressão da minha parte, mas o que eu digo é, quer dizer, quando há uma coisa grave, tem que se considerar essa hipótese, o casamento não foi válido. E se não há uma coisa muito grave, é só a tal ideia que o Papa fala em relação ao Natal. O homem, presunçosamente, apetece fazer o que lhe quer fazer, o que lhe apetece, e não quer ter dificuldades. E nessa altura, a mais leve dificuldade, as pessoas vão, cada um é para o seu lado. Quer dizer, a mim faz-me isso muita confusão. E depois, não há o sentido de responsabilidade. Nenhuma. Mas então, não há o sentido de enfrentar o difícil. Hoje, à mínima dificuldade, as pessoas desistem. Voltam as costas, porque cada um tem o seu meio de subsistência e pronto. Eu não sei se já disse aqui que aqui não há muito tempo, e numa conservatória de registro civil onde um casal foi celebrar, isto era, fazer o casamento civil, não tem nada de sacramento, mas foi fazer. E quando, até de certa altura, o conservador perguntou o regime em que queriam realizar o seu enlace, a noiva diz isto: olha, que seja o regime pelo qual, quando for para o divórcio, as coisas se tornam mais fáceis. Ora bem, as pessoas já vão um pouco de pé atrás quando vão para o matrimónio. É claro que se for para o matrimónio cristão, isso já é condição de nulidade. Portanto, já não vai ser, não vai haver sacramento, já é inválido. Mas, de qualquer maneira, o que fica aqui deste acontecimento, parece brincadeira, mas é muito sério, porque é o retrato da realidade. No fundo, as pessoas não só vão enfrentar o difícil, já vão preparadas, já levam um plano B no bolso, para, no caso das coisas não funcionarem bem, então vamos para a separação. Isto é o fruto do tal relativismo que o professor há pouco falava, porque no fundo o que é relativismo, que acontece? Sim, é isso. As pessoas, pronto, tudo está bem, tudo é bem, e como tudo é bem, tudo está bem. Portanto, tanto podem estar casados como se podem separar. E há uma coisa muito importante: as pessoas confundem legal com o bem. Há pessoas que acham, por exemplo, neste caso dos abortos, se há uma lei que o permite, já é bem. É, quer dizer, o legal nem sempre é bem. Claro que não. isso é muito importante que a gente não deixe de o afirmar. Todas as leis são legais, mas nem todas são justas. E nem todas são morais. Uma lei que permite tirar a vida a alguém, mesmo que seja da barriga da mãe, é claro que é injusta. Evidentemente. Mas os homens tornam-no legal. É. E as pessoas confundem muito o legal com o moral. Por isso o Magistério da Igreja disse que há determinadas leis que os católicos não deviam cumprir, não deviam fazer, porque estão em completa oposição, portanto, ao que Deus pretende, aos mandamentos, que são imutáveis, e por isso os cristãos não deviam, de facto, cumprir. Eu penso que a ruptura entre o Evangelho e a cultura de hoje em dia é abissal. E nós temos uma cultura, quase que diria ateia, e por isso nós cristãos também temos culpa, porque não somos verdadeiros arautos do Evangelho, nem testemunhamos muitas vezes na nossa vida com firmeza o Evangelho. Esquecemos que é a nossa missão, a missão dos leigos é exatamente divulgar o Evangelho na sua vida e pela palavra, claro. Eu creio que o mal de tudo isto é nós não aprofundarmos. Porque se nós aprofundássemos, acho que tudo se tornava mais fácil, tornava-se em relação ao matrimónio, tornava-se em relação a todos os aspectos da nossa vida, porque se as pessoas aprofundassem, acho que era, pronto, viam de facto a beleza que é no aprofundar, e viam com mais facilidade o caminho que se devia seguir. Como isso não acontece, e como há muita força que faz oposição às leis de Deus, pronto, acabamos por andar quase num outro mundo. E eu não sei se de facto, mesmo em relação ao que se passa a esta Europa em que nós vivemos, Será que nós não vivemos já um ambiente de secularismo nesta nossa Europa? Eu penso que a Europa, hoje em dia, é uma Europa secularizada, não uma Europa cristã. E é lamentável que nós, que transmitimos a fé cristã ao mundo... Portanto, praticamente todas contra Deus. O que nós vemos, portanto, no dia-a-dia, o que é que é? São coisas que parece que põem... que pretendem pôr Deus de parte, não é? O que é que nós vemos? Muita discussão, porque quem é que criou o mundo? Pronto, tudo isto é para baralhar as pessoas. Pois, neste momento, aparecem os animais, não é? A gente vê os programas de televisão, parece que os animais são todos inteligentes, não há dúvida nenhuma. Ora, todos nós sabemos que a inteligência, para ser inteligente é preciso ter uma alma. Portanto, os animais não são inteligentes. Não podem ser. E é inteligente. Portanto, a pessoa, quando é inteligente, é capaz de fazer comparações, ilações, tirar deduções. O animal tem instinto, mas não é capaz de fazer nada. O raciocínio, não há raciocínio no animal, portanto. Há instinto. Claro. Mas aqui o problema, vinha pegando na conversa que vinha um bocadinho atrás, o problema está exatamente nisto. As pessoas fazem a dicotomia fé-vida. Ora, ser cristão é assumir um compromisso. Quando uma pessoa se batiza em criança, portanto, passa para o clube, passa a expressão dos filhos de Deus, mas depois, mais tarde, depois a catequese já está organizada um pouco nesse sentido, lá vai fazer a profissão de fé quando já tem aí estão quase a atingir a adolescência, bem digo, quase a atingir, porque já tem mais noção de responsabilidade. Depois, um pouco mais à frente, fazem o crisma, portanto, a confirmação do batismo, que é o crisma, para os transformar um pouco em apóstolos, para os responsabilizar. Ora bem, a fé que abre as portas a uma alma para o acolher no seu seio, no seio de Deus, exige compromisso. E as pessoas, como dizíamos há pouco, relativamente aos divórcios fáceis, não querem exatamente enfrentar aquilo que custa fazer. Não querem, por isso, simplesmente. E depois caem no tal relativismo de fazer aquilo que é mais fácil, e depois aquilo que dizíamos aqui, julgo que eu há tempos, quem não age como pensa, passa a pensar como age, e tudo bate certo, tudo vai certo por aí. Nós vemos, por exemplo, hoje aqueles sacerdotes ainda da escola antiga, que têm muito cuidado em confessar, em ter o confessionário a funcionar todas as semanas, dias próprios para confissões, etc. E depois há esta preocupação. Se formos ver alguns destes assim mais jovens, sobretudo ali pela diocese nossa, aqui já estamos na de Coimbra, não sei bem com as coisas, por caso passam esse respeito, mas fogem muito, lá está. A estarem mesmo os próprios sacerdotes mais jovens, encerrados num confessionário horas seguidas, também vários dias da semana, fogem a isso. Mas lá está, isto é o essencial, porque a confissão leva a quê? Ou deve levar a quê? À mudança de vida, à conversão, à tal mudança do coração. E isso exige algum sacrifício. E esse sacrifício tem que ser enfrentado, se quisermos, digamos assim mesmo, salvar as pessoas e o mundo. Exige o trabalho dos pastores, que têm de estar a atender, e somente os sacerdotes, e nisso ninguém os substitui, pode administrar a absolvição, e depois as pessoas, que também, o penitente, digo, que somos nós todos, e os próprios o são, também têm que ter a coragem de ir mudando aquilo, examinando a consciência todos os dias à noite, ver quando é que justifica-se que eu volto novamente a receber o sacramento da confissão, etc. Mas isto exige trabalho, exige esforço, exige, sobretudo, humildade. Humildade. Pois, e é isso que as pessoas não querem enfrentar. Exige humildade e exige uma certa também cultura religiosa, porque eu acho que as pessoas, estou convencida que as pessoas, mesmo muitas das que praticam os sacramentos, elas não são muito conscientes do que estão a fazer. A confissão entrou em desuso, a Eucaristia passou a ter uso. mas vamos, se fizer, eu não gostava um dia de poder fazer um inquérito, não posso, mas gostava de fazer um inquérito. Eu acho que as pessoas não têm consciência do que estão a fazer. Para já, há sacerdotes inclusive que colaboram nisso, porque a confissão é válida se tiver confissão dos pecados, se tiver propósito de emenda, se tiver arrependimento. Se nada disso existir, se for só o padre a falar, a pessoa não faz propósito de emenda, a confissão não foi confissão. Não. E infelizmente isso acontece. Se for só o padre... Aliás, o Papa, falando em nome da Igreja, pede aos leigos que estejam presentes nos lugares privilegiados da cultura, escola, universidades, ambientes de investigação estabelecer, científica e técnica, lugares de criação artística. Portanto, quer dizer que... Agora, para que um leigo esteja presente como cristão, tem que ter cultura religiosa. Sim. E a falta de cultura religiosa é abissal. E a prova disso é que eu pergunto-me porque é que as famílias levam as criancinhas e querem que as criancinhas se batizem e prometem, no fundo, acompanhar os seus filhos e afilhados no desenvolvimento da fé, porque é que os pais teimam, como no outro dia, já, a semana passada, um rapaz me disse num restaurante que nunca tinha frequentado a catequese, mas nunca tinha tido vontade, mas a mãe obrigou. Quer dizer, mas não é obrigar a catequese, é preciso é acompanhar a criança. Se um rapaz foi para a catequese obrigado, eu pergunto até ali se a tal igreja doméstica existiu e se aquela criança teve princípios cristãos até chegar à idade de ir para a catequese. Porque se ela não gostava de ir para a catequese, agora foi para a catequese para quê? Depois fez a primeira comunhão e nunca mais lá pôs os pés. Ele próprio disse. Quer dizer, ele não foi acompanhado até à catequese, nem foi acompanhado depois. No entanto, os pais do batismo prometeram acompanhá-lo no desenvolvimento da fé. E a primeira escola, digamos, de fé devia ser em casa. O que eu te vou pedir como prenda de Natal é que me consigas ouvir para o mundo ser igual. Dás um pouco mais de ti e ajudas quem pouco tem. Vais dizer hoje sem ti, porque fiz feliz alguém. Verás quanta riqueza tu vais sentir por dar e fazer acreditar, sorrir. Vamos dar prendas ou abraços, um sorriso ou dar a mão. É o que eu quero que tu faças, acabar com a solidão. Ajuda-me, ajudo-te, tu consegues acreditar. Ajuda-me, ajudo-te, tu consegues acreditar. Natal é feito de amor, de esperança e alegria. Vamos dar-lhe mais calor, vamos dar-lhe mais magia. Verás quanta riqueza tu vais sentir por dar e fazer acreditar, sorrir. Vamos dar prendas ou abraços, um sorriso ou dar a mão. É o que eu quero que tu faças, acabar com a solidão. Vamos dar prendas ou abraços, um sorriso ou dar a mão. É o que eu quero que tu faças, acabar com a solidão. Ajuda-me, ajudo-te, tu consegues acreditar. Ajuda-me, ajudo-te, tu consegues acreditar. Vamos dar prendas ou abraços, um sorriso ou dar a mão. É o que eu quero que tu faças, acabar com a solidão. Vamos dar prendas ou abraços, um sorriso ou dar a mão. É o que eu quero que tu faças, acabar com a solidão. Ajuda-me, ajudo-te, tu consegues acreditar. Ajuda-me, ajudo-te, tu consegues acreditar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a analisar o sagrado e o profano e vamos agora passar a falar das barrigas de aluguer. Falaremos também sobre um dos livros mais vendidos no mundo e mais procurado pelos jovens. Analisaremos também os 7 bilhões de pessoas no mundo, muitas das quais, ou quase metade, nunca conheceram o Evangelho. Abordaremos o próximo Sínodo dos Bispos em Roma sobre a nova evangelização, bem como o Ano da Fé, que vai ter a duração de 13 meses. A Congregação para a Doutrina da Fé fez já muitas recomendações para os bispos, sacerdotes e leigos. Vamos hoje começar a comentar algo que se vive nas nossas missas e que está por vezes em contradição com o magistério da Igreja. Doutora, senhor professor, de facto, há pouco falávamos das missas e falávamos da pouca formação, e de facto que isso é um assunto extraordinário que nos dava para passarmos aqui todo o tempo, mas a verdade é que nós não temos possibilidade, já entramos na parte final, e eu queria colocar esta questão que há poucos dias foi aprovada pelos nossos queridos deputados, que é, ou que foi, este caso das barrigas de aluguer. Será que havia necessidade, ou será que isto é uma forma de nos distraírem para os graves problemas que o país tem? Olha, eu, para mim, para já, é a ausência da responsabilidade dos senhores psiquiatras e da Igreja Hierárquica. Acho que a Igreja Hierárquica tem uma palavra a dizer. E os psiquiatras também, porque põe-se muito assento nas barrigas de aluguer, só em termos depois de prática, digamos, social. Portanto, o que é que vai ser o futuro daquela criança, no caso de divórcio, no caso de, economicamente falando. Mas não se fala de que, quer para a mãe, quer para a mãe, eu digo, chamo-lhe mãe porque para mim a mulher que engravida é mãe. E vai ter uma ligação espetacular com o bebê que vai se desenvolvendo dentro dela. A própria, ela vai, não vai ser a mesma depois de ter um filho. O facto de ter gerado uma criança, aquilo vai abolir com todo o seu sistema biológico. E a criança, nós sabemos que, inclusive, se a mãe gosta de uma música X e se sente bem quando está essa música, quando o bebê nascer e tiver uma barriga, se puserem a dita música, o bebê acalma. Isto mostra bem a ligação que há entre mãe e filho durante a gestação. Portanto, depois vem-me falar na adoção, mas a adoção é completamente diferente. Acho que aí não há questão. E depois, a criança, nós sabemos que a criança até aos 3 anos tem uma ligação profundíssima com a mãe que a gerou. A partir daí começa os complexos de Épter e de Electra e, portanto, há uma ligação maior com o pai. Mas, ao fim e ao cabo, aquela mulher, porque isto depois dá aso às mães, às lésbicas que também querem terem as crianças, os homens que também arranjam uma barriga de aluguer para terem uma criança. Quer dizer, tudo quanto se estudou até agora, sob o ponto de vista do desenvolvimento do ser humano, cai por baixo. Quer dizer, e não há um psiquiatra, um psicólogo, que eu veja na televisão a debater este assunto. Bem, os que são convidados para a televisão, eu creio que também têm a ver com provavelmente, o que eles, provavelmente, que eles digam, claro. Mas, isso, mas mesmo assim, eu não vejo muitos a falar nisso. E de qualquer maneira, acho que devia haver debates. Eu acho que devia haver um menino na carreira que não tem papas na língua a falar deste assunto bem esclarecido com o desenvolvimento da criança e com o desenvolvimento da mulher. Há quem afirma que este caso que devia, merecia um referendo, porque tanto eu acho que se calhar nem é próprio para os deputados aprovarem um assunto destes sem levarem a referendo. A criança não é um objeto. Aí está. Isto é manipular e coisificar as pessoas, torná-las coisas, porque a dignidade da pessoa está muito para além de todos estes interesses. O doutor dizia há pouco que a criança na barriga da mãe tem contactos com ela, não é? Que depois até vem a ter mais tarde os mesmos gostos e assim. Isto já se revela, por exemplo, A criança é prejudicada se a mãe não gosta de estar grávida. É isso. A gente sente que a gravidez tem uma importância abissal na vida de nós. Mas a senhora doutora repare numa coisa, aqui sofre muita gente, não é somente a criança. A criança vai ser vítima disso para o resto da sua vida. E a mãe que o problema da identidade, quando vier a saber qual foi a sua origem. Depois, a própria mãe que emprestou o seu útero, como é que ela vai ficar? Ela ao passar 9 meses a fazer a gestação, não é? De um embrião dentro de si, ela estabeleceu com essa criança um contacto que é único. Todos os órgãos, não foi só o útero, não está isolado do restante do organismo. E depois, até em relação a doenças. Pois. E a mãe que foi, que teve de adaptar o seu organismo àquela realidade nova que tinha em si, quando ela vir que deu à luz um bebê, uma linda criança, e vai entregá-la. Que é seu filho. E vai entregá-la. Como é que ela fica depois? E agora já reparou que o parto, durante a gravidez, as ecografias eram sempre a criança normal. Mas o parto foi difícil, a criança entrou em anóxia e, portanto, saímos uma criança com paralisia cerebral. Pode ser profunda ou razoável. A família que alugou a mulher vai aceitar aquela criança deficiente para toda a vida? Traz problemas de toda a ordem. Quer dizer, é que as pessoas não pensam nisto. Traz problemas de toda a ordem. É a tal facilidade dos dias hoje. É a manipulação. Tudo quanto é fácil, é aceite. E se a lei permite, acabou. E não se pensa nas consequências, nem nos prós, nem nos contras. Pois. Eu acho que isto, para mim, isto é revoltante. E, sobretudo, é revoltante, porque há bocado, já não sei se foi o Sr. Melo ou o Sr. Professor, que falou na questão das facilidades e dificuldades. A mulher que engravida também vai ter dificuldades durante a gravidez. Vai sofrer. Com certeza. E depois, quando ela nascer, quem é que vai ficar com a criança? É quem teve dificuldades ou quem não teve dificuldades? É o problema. A lei da facilidade e da dificuldade vão aqui outra vez embrulhar-se uma na outra. É isso. Eu acho que é um assunto tão grave, tão grave. Falava no referendo. Eu não sei se a sociedade estará preparada, inclusive, para dar essa opinião. Já que quem tem preparação cultural não fala. Eu não sei se nós... Eu acho que é um problema... Eu acho que os senhores deputados é que deviam estar preparados para debater estas coisas. Mas, infelizmente, a gente sabe que os senhores deputados... Parte deles poderão ser parte do problema, mínima, portanto. Mínima, sim. Alguns deles parte do problema. Pois. Outros com uma cultura mínima e outros sem cultura nenhuma. Porque estão lá só por conta de ganhar o seu dinheiro. Por outras razões, não é? É. O aspecto da dignidade da mulher também é referido por alguém que neste aspecto também nada tem de digno, não é? Uma vez que a mulher acaba por fazer um serviço e depois acaba por ficar sem a criança, que no fundo é o que tem estado a dizer e que certamente vai também traumatizar e se calhar tirar para alguma depressão. O Dr. João César das Neves dizia a este propósito que os políticos se deslumbram, mas também não é com este deslumbramento que nós lá vamos. Pronto, isto de facto é terrível, mas não é só neste caso, as leis que se vão aprovando são uma contradição. Vivemos num mundo de facto de contradição. A Congregação para a Doutrina da Fé condena este tipo de maternidade, de substituição pela falta de amor materno, da fidelidade conjugal e da maternidade responsável. Portanto, diz ainda que ofende a dignidade e o direito a ser concebido. Isto é assim, mas pronto, é a sociedade em que nós vivemos, é triste, mas o campo é sempre o mesmo, ou o problema é sempre o mesmo. Isto é, de facto, a gente não aprofundar. É revoltante tratar, eu como mulher, é tratar a mulher como uma autêntica fábrica e a tratar a criança como um autêntico objeto que sai da fábrica. É isso. Sair um sabonete ou sair a criança é igual, né? Quando não, a criança é um ser humano. É assim, e depois como... os problemas sociais que daí advêm. Porque a gente sabe que estas as barrigas da mulher. Eu mesmo, a Assembleia disse que era por razões de saúde. Eu conheço casais, neste momento já me passaram pela cabeça dois, concretamente. Dois casais que gostariam imenso de ter filhos, mas não conseguiam ter filhos. A gente tem que aceitar as nossas limitações, elas não puderam, não têm. Pronto, cá está a tal facilidade e dificuldade. Mas como eles têm a filha, mas não querem um. Não quer, um casal não quer adotar um. Tem medo que aí vier. Então, e se fosse para a barriga de aluguer, já não tinha medo? Então a barriga de aluguer também não sabemos os antecedentes, nem os avós, nem os bisavós, nem os pais, nem os tios, dessa mulher. Ele também pode ir, a criança pode ir contadas. A realidade é uma realidade. Ou a barriga da mulher, ou a barriga da aluguer tem que ter um código para saber as doenças e os defeitos e os feitios dos avós e dos tios. Ninguém vai aprofundar isso. Doutora, mas o problema da infertilidade, são eles que dizem isso, porque eu creio que se calhar nenhum casal infértil está preocupado com este problema ou está interessado neste problema, até porque sabem os problemas que podem daí vir. Claro, mas eles querem fazer crer que vai ser legal por causa de termos saúde. Eles querem fazer-nos... É tal poeira que passam a vida a lançar nos olhos. Mas não falam que são os homossexuais e as lésbicas que querem isso. Não falam. Não lhes convém. Não lhes convém. Não lhes convém. Mas, e depois, aí é que eu acho que era a honestidade do Parlamento. É debruçar sobre o assunto com seriedade. E ver onde é que está o problema. E depois... Mesmo que seja por razões de saúde que um casal não é fértil, paciência, a gente tem que assumir as nossas dificuldades. Eu também gostava de ser alta e não sou, gostava de ser magra e não sou, e portanto tenho que ter cuidado em não comer os outros campos, se não posso ficar diabética. Tenho dificuldades, a gente tem que assumir aquilo que é, não é? Costuma-se dizer, o homem não vale por aquilo que tem, mas é por aquilo que é, não é? Portanto, eu tenho que assumir aquilo que sou. Eu acho que aqui se passa uma coisa mais ou menos parecida com o aborto. No aborto, quem é que sofre? A criança, em primeiro lugar, porque é morta. Matam-na. E a seguir, a mãe, porque fica com aquelas marcas de ter permitido que no seu seio se cometesse um crime. A mulher e a criança são atingidas aí. Neste caso, também o são um pouco. A criança, por essas razões todas que já vimos, e mais algumas, que vai ter problemas de identidade, vai confrontar-se com muitos problemas quando chegar à consciência das circunstâncias em que veio ao mundo. Depois, a própria mãe emprestada. O seu organismo teve de se adaptar a uma realidade nova, que foi uma gravidez, e como se sabe, o útero não é uma prateleira no seu organismo, faz parte do organismo. Não é uma incubadora. Está tudo ligado e, portanto, todo o seu organismo fez uma adaptação que, de alguma maneira, é dolorosa. Quem nunca estive grávido, mas quem eu estiver, deve saber que isso deve ser um bocado complicado. Tenho uma filha que tem já foi mãe por três vezes, tenho, naturalmente, eu próprio tive três filhos, e sei o que as mães sofrem quando trazem os bebês na barriga. E toda esta adaptação, todo este sofrimento, que necessariamente na própria mãe emprestada se vai projetar no seu psíquico, na sua vida moral, na sua vida biológica, vai afetar tudo isto, quando ela...

tempo que nos falta muito pouco, eu ainda me atrevia aqui a puxar mais um outro, que é o daquele livro mais vendido presentemente no mundo. Portanto, um bispo espanhol falou há poucos dias que há um livro que foi escrito por uma ex-miss da Venezuela e que fala da virgindade. Trata-se de uma jovem com 30 anos que foi Miss Venezuela e candidata a Miss Mundo. Tudo levava a crer que esta rapariga com 1,79m viesse a ser considerada, portanto, a Miss. Só que quando estava de facto no momento de ser selecionada, alguém foi ter com ela e disse: olha, assim tu podes vir a ser a Miss da Venezuela, mas para isso tu tens que partilhar a cama com um determinado elemento do júri. A candidata recusou, portanto não ganhou, e depois disso decidiu escrever um livro sobre este assunto. Um livro sobre a virgindade. Não é que o objetivo seja pôr a virgindade em, portanto, fazer sobressair, mas apenas para contar este episódio e para dar como testemunho aos jovens. E de facto os jovens estão de tal maneira entusiasmados com este livro que compram disto, pronto, compram muitos livros. Isto está a ser de facto um sucesso, não só pelo livro, mas também porque esta própria candidata está a disponibilizar-se para ir às escolas e falar sobre virgindade, e porque ela diz que a virgindade acha que a deve guardar para o seu futuro marido. Acho que é um testemunho bonito e, de facto, como do mal, se pode tirar muito bem. Mas, se quiserem comentar, não podem ter mais que meio minuto, por isso. Nem nesse meio minuto me reservo, só quer dizer que eu acho que, dou graças a Deus que o livro tenha muito êxito, porque acho que para ela é uma compensação. E acho que admiro-a que ela tenha sido essa firmeza. E embora eu estou convencida de que o facto de se falar hoje em dia que há muito pouca virgindade e que as jovens fazem experiências todas sexuais que lhes apetece, eu penso que não é tão grande a percentagem como se quer divulgar. E mais uma vez, o tal secularismo, a parte profana que nós há bocado estávamos a falar, mantém-se. E quer-se destruir aquilo que durante muito tempo foi considerado um dom realmente em que a moral dava grande ênfase. Eu fico satisfeitíssima pelo êxito do livro. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.